Na verdade, eu atuo numa procuradoria que é especializada no combate a crimes praticados por agentes políticos municipais, no caso especificamente prefeitos. Então, obviamente, a apuração se deu início com a notícia de um ilícito que envolvia diretamente o prefeito municipal. Obviamente, se outros agentes políticos também se envolvem ou terceiros, essa investigação fica concentrada sobre esses fatos, sob a nossa ótica. Então, essa apuração que tramita em segredo no âmbito da nossa procuradoria é que motivou a postulação ao judiciário dos mandados que foram expedidos e que resultou, inclusive, nas diligências que foram realizadas nessa data. Você me disse que ele agora, estava como em é que o casa, Ministério né? O que Público que ele falou? age? Na verdade, os detalhes da efetivação dos mandados, o doutor Fabrício, o doutor Fernando, que podem dar informações mais precisas, porque eu não estive pessoalmente no acompanhamento E como dessas as diligências. investigações começaram? Houve uma notícia de cunho anônimo, e obviamente nesse tipo de situação nós não se permite providências de maior contundência com base apenas e tão somente nesse tipo de informação, e ocorreu o aprofundamento dessas investigações através da coleta de documentos, através de oitiva de pessoas que possibilitaram, no momento recente, que nós nos dirigíssemos ao Poder Judiciário, fundamentando a necessidade desse tipo de providência. E Como é agora que o. fica agora a situação? A partir de agora, o que que o Ministério Público vai fazer? O procedimento investigatório ele continua tramitando e, obviamente, outras diligências de cunho apuratório vão ser desenvolvidas na medida da necessidade que se afigurar no decorrer desses desdobramentos, né? Obviamente, o material que foi apreendido, que eu não tenho ainda uma consciência exata na natureza dessas apreensões, obviamente o delegado pode ser mais preciso, o doutor Fabrício também, vão ser objeto de uma perícia, de um estudo, e a partir daí verificarmos com mais exatidão esses elementos que foram colhidos nessa providência, nessa data. O objetivo Vocês vão agora é pedir saber. Afastamento do cargo, alguma coisa assim? Ele continua atuando normal como prefeito? Tem Não, alguma é condição? precipitado fazer ilações, né? Se nós colhemos material e esse material vai ser objeto de uma análise, nós precisamos de um tempo para que essas avaliações sejam feitas. Então, eu não gostaria aqui de entrar num campo de hipóteses, de ilações, em relação a possíveis desdobramentos, não. Eles O podem objetivo ser agora é investigados saber. por outros crimes? Podem, eventualmente, se no decorrer das investigações surgirem elementos que surgiram práticas de crimes que muitas vezes nem são relacionados com a própria função desenvolvida, no caso de prefeito. Porque na atuação criminal, e nesse aspecto, vocês me permitam um ligeiro esclarecimento da atuação da nossa Procuradoria, acho que é bom que as pessoas saibam. O Supremo Tribunal Federal determinou que essas questões que envolvem os crimes praticados por prefeito com foro que chamar de privilegiado, eles se vinculem ao exercício do cargo e sejam praticados nesse bojo. Nessa dinâmica de gestão do cargo. Então, isso é que resulta dessa atuação específica da nossa Procuradoria. Mas se surgem elementos de crimes que estão fora dessa esfera, eles são também apurados, mas em outras instâncias, tanto da Polícia Civil como também do Ministério Público. O objetivo agora é saber Desculpa aqui. Saber a origem desse dinheiro, você já tem alguma ideia de onde venha dentro da Não, prefeitura? estão em processo de investigação. Então, obviamente, nós não podemos nos precipitar em fazer qualquer tipo de avaliação hipotética, né? A diligência ela teve como objetivo colher elementos que nos deem segurança acerca dessas práticas, e é nessa linha que nós iremos caminhar na análise bem criteriosa e bem profunda dos elementos que foram colhidos.